coisa pode acontecer. Todo mundo tem que Alien ter International apresenta Guerreiras Mágicas de Heian. Marine e Anne foram convocadas pela Princesa Esmeralda para se tornarem guerreiras mágicas e salvarem Zephyr. Uma das etapas da missão foi conseguir um mineral raro chamado escudo, para que Priscilla, a forjadora de espadas, possa então criar suas armas. Elas agora, de posse desse mineral, estão voltando para a Floresta do Silêncio para se encontrar com Priscilla. Episódio de hoje, O Sacrifício de Priscilla. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Ah, o que foi isso? Pelas amostras que tive de Zephyr, não me admira se for um terremoto, um tufão ou alguma coisa pior. Ai, não fala isso que me dá medo. Ai, ai, ai, ai! Ai, se fizer isso de novo, a próxima vez eu não vou nem gritar! Lucy, você precisa educar essa coisa! Não é minha culpa. O chão tremeu porque Zephyr está entrando em colapso. Vamos, amigas guerreiras, salvem Zephyr antes que seja completamente devastada e nem vocês possam voltar para o seu mundo. Como pode pensar em cachorro quente numa hora dessa? É mesmo. Sejam rápidas, mas também muito cuidadosas. Os homens de Zagar já estão esperando na floresta. Evitem as armadilhas do mal. Zephyr depende de vocês. Clef! Ah, tem tanta coisa que eu ainda queria perguntar. Lucy. Está na hora de irmos encontrar Priscilla. Isso! Há muito tempo que não ouço mais nenhuma criatura. O que será que aconteceu? Zephyr começou a entrar em colapso, exatamente como o Guru Clef previu. Mas por que será que os soldados ultimamente encomendam suas armas, mas não vêm pegar? Mas quem está aí? É você, Guru Clef? Presumo que o seu predecessor tenha lhe contado a lenda. Hã? sobre as guerreiras mágicas. Sim, claro. Eu fui informada. Quando Zephyr fosse ameaçada, eu deveria então fazer suas armas. Infelizmente, essa hora chegou. Está preparada, Priscila? Sim. Bem, segure minha mão. O que é isso? A Floresta do Silêncio. Há monstros por toda a parte. Por quê? O feiticeiro Zagar. Ele levou a princesa Esmeralda e a fez prisioneira. Ele o quê? Você é a única que pode forjar armas com o mineral escudo. Zaga não poderá encontrá-la antes que conclua a missão. Entendo. A Floresta do Silêncio é um lugar horrível e complicado para a magia de Zaga. Ele pensará duas vezes antes de entrar aqui. Apenas as guerreiras mágicas podem abrir a porta desta fortaleza. Mas é bem verdade que Zagar é ardiloso o suficiente para achar um meio de abri-la também. Eu não serei eliminada tão fácil. Assim espero. Pelo menos não até fazer as espadas em escudo para as guerreiras mágicas. Estou feliz de ser você o nosso ferreiro. Tenho certeza que nos deixará muito orgulhosos. Será uma honra. Será uma honra. Vamos ver que tipo de brinquedo eu vou usar com as minhas amiguinhas. Vamos ver. Que bom te ver. Nós vamos nos divertir desta vez. Olhe para as minhas mãos. Bom, menino, agora vá pegar. Vai! Isso. Eu gostaria de saber se aquelas meninas estão bem. Se estão feridas. Foi difícil acreditar que meninas tão pequenas tivessem sido escolhidas como guerreiras mágicas. Como é gostoso. Malvada. Eu queria segurar a bala que a Lúcia me deu até o fim. Ah, vamos ver o que eu vou fazer com você. Será que eu puxo suas orelhas para ver até onde elas vão? Isso, Mocona voltou? Então... Lucy! Marine! Amy! Ah, que bom que vocês todas estão em segurança. Como conseguiram essa armadura? Ela simplesmente apareceu do nada quando tocamos o escudo na Fonte Eterna. Guru Clef deu a vocês? A armadura faz parte dos seus poderes. Faz. Essas armaduras, bem como suas armas, irão evoluir a cada passo acertado que vocês derem. Sabem disso? Sabemos sim, Priscila. Então vamos lá. Venham comigo, pois eu quero começar a fazer suas armas antes que possamos ter algum problema. Certo. É aqui onde eu trabalho. Onde eu crio as armas. Aqui? Você não precisa de ferramentas para fazer as armas? Não. Tudo o que eu preciso é de muita concentração. Agora me deem um escudo. Agora observem. É assim que eu crio as mais magníficas armas. produz as armas. Ah, o que foi isso? Marine e Amy, vamos ver o que foi isso. Esperem, eu vou com vocês. Não, Priscila, não é necessário. É melhor você cumprir a sua missão. Você tem que terminar de produzir as armas. Hã? Deixe as interferências lá de fora com a gente. Afinal, é para isso que estamos aqui. É, eu acho que você tem razão. Eu vou deixar tudo isso para vocês resolverem. Muito bem. Marine, Amy, vamos. É, elas amadureceram tanto em tão pouco tempo. Sim, eu já sei. Eu devo continuar meu trabalho. Contra nós. Não é hora de admirar o inimigo. Meninas, não, eu tenho que terminar as armas. Será que elas pensam que pode vencer a Talante? Que esforço desperdiçado. Eu estou ficando com sono. Eu vou tirar uma soneca enquanto a Talante termina o serviço. Parece que não é bem atrás de nós que aquele monstrengo está. Será do escudo? Ou talvez da Priscila? Temos que proteger Priscila! Acho que ela é rápida demais para uma lagarta. Eu vou na frente para ver se consigo distraí-la. Vocês duas cobrem a retaguarda e atacam. Que isso? As nossas espadas! Priscila! Saia daí! Terminei. Agora já podem se tornar guerreiras mágicas e salvar Zephyr. Priscila! Aquela bala era muito gostosa. Muito obrigada, Lucy. Ai, eu devo ter outra por aqui. Guru Clef, eu consegui, não foi? Cadê você? Atalante, Essa criatura não volta mais, por mais que a chame. Atalante sempre responde ao meu chamado, mas que coisa, ele vai voltar se eu chamar assim? Somente se ele estiver vivo. O que quer dizer com isso? Vá e veja por si mesmo. Atalante! Atalante! Oh. Atalante! Coitadinho dele! Eu vou vingar você, juro que vou. Eu nunca as perdoarei pelo que fizeram a você, meu grande amigo. Elas vão me pagar, se vão! Juro a você, nós vamos usar essas incríveis espadas que você nos fez e com elas salvaremos Zephyr. 召喚士はスコットに接近。ところがフェリオは裏切ったのです。私たちを砂漠に誘い出し、危険な目に遭わせたんです。わマジックナイトレイヤース捨て身のフェリオ砂漠の恋、絶対見てくださいね。 当たりましたか？